Modifica tua vida, te liberta da solidão. Examina as escrituras, te reúne com os irmãos. Confia em Jesus Cristo, a alma batida cansada te levanta do teu leito. Arranca essa pedra do peito, é em ti Jesus quer fazer morada. Eu sei que a solidão é bem terrível, se aloja no profundo da tua alma, tirando o mais precioso desta vida, a paz e espírito, a calma. E nisso se aproveita o inimigo, lançando seus laços, suas redes, criando no teu peito grande amargura e aprisionando em quatro paredes. Aprisionando em quatro paredes.